Escuro da Mente Humana. Desarticulando a mente humana. A cada palavra citada, procuro a perfeição exata pra rima expressada, pra que meu objetivo seja entendido da maneira menos esperada. A cada escala de notas, as portas se abrem pra fora agora, esbravejando como leão, os mares se acalmam, a rosa flora e brota. Meu jardim rodeado de ruas sujas, bares lotados e barulho de fusca. Não se escuta a TV, o bebê assusta, chora, a mãe não ouve porque é surda. É hora de brincar com as palavras, ataque terrorista sem arma, tipo caça fantasma. Como um avião sem asa, meu verso solta fumaça na chaminé da sua casa. Antes de queimar na praia, piso em brasa, o relógio atrasa e quase para. Sem droga e sem cachaça que te mata na madrugada, sigo me apoiando na palavra, seguindo o exemplo do meu senhor com determinação e audácia. Rígido como urso, sem trapaça, sem mágica, sem cinza, labinha, abracadabra. Sem nenhum truque na manga, não pangua, não fique de tanga. Consequentemente, fazendo um som diferente, pese na balança. Articulando a mente humana. Te prova, te abraça e te joga, vitória na aposta. Porém, se perder, ela mesmo te devora. Como um tornado, limpando tudo que tá ao meu lado. Sem chance pro fracasso, levante ande aliado. Creio, simplesmente será condenado. Audácia em cada verso expresso, em cada palavra citada e rimada. Meu canto é a mistura de poesia, ousadia divina com um toque de prima. Sou santista desde criancinha, mas a minha família não veio da praia. Brasileiro, descendente de mineiro, comedor de queijo, mamão, papaya. Mas aí, se quiser me seguir, não gaste papel com rima ruim. Você não é réu, se não vai cair como um muro de Berlim, as torres gêmeas de Babel. Olhando pro céu, todo louvor é o Emmanuel, reatando pra sempre o anel, servindo o Deus que é fiel, oferecendo meu sacrifício tipo Abel. Minha rima é sincronia divina, perfeitamente entendida, essa é minha sina. O grave e o agudo aniquila, dois lados de jazz unifica. Um discípulo a mais de Jesus Cristo, provando que o reino não tá dividido. Decá chamado Elias, confundindo gregos, troianos, pretos, brancos, arianos ou mestiços. Desarticulando a mente humana.